Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicada ao álbum Vip Vop de Léo Gandelman. Começamos com a música Sinal Vermelho, composição de Léo Gandelman e Davi Feldman. Vip-Vop de Léo Gandelman, mais um inspirado disco de um dos instrumentistas brasileiros que mais se destacam na cena musical. Ao lado do saxofone de Léo, temos os músicos Davi Feldman no piano, Alberto Continentino no baixo, Renato Massa na bateria e as participações especiais de Serginho Trombone, Guto Virte no baixo, Rafael Barata bateria e Cidinho Moreira na percussão. Ouça Nego Tá Sabendo, de Léo Gandelman e Davi Feldman. Vip-Vop de Léo Gandelman traz um repertório integralmente de autoria do saxofonista com o pianista Davi Feldman, exceto Reza, de Edu Lobo e Rui Guerra, que vamos ouvir. We'll be right back. álbum foi produzido por Léo e Lia Gandelman, com produção musical e arranjos de Léo e Davi Feldman. Confira a música Numa Boa. O disco do dia de hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicados a Léo Gandelman e seu álbum Vip Vop, um lançamento independente. Mais informações no site do artista www.leogandelman.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Até amanhã com mais um disco do dia.